emoção que eu sinto toda vez que minto tentando esconder. Ela já não me ama, ela já não me vê como me vê um dia. A moça resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada, digo que não doeu, pra tentar ocultar a vontade que sinto de saber, amor, o teu novo endereço e te escrever dizendo assim, amor, volte logo que a vontade de te ver é tanta, emoção que eu sinto toda vez que vivo tentando esconder. Ela já não me ama, ela já não me vê como me vê um dia. A moça resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada, digo que não doeu, pra tentar ocultar a vontade que sinto de saber, amor, o teu novo endereço. Endereço e te escrever dizendo assim, amor.